Três sátiras de Augusto Gil, Jovem Lília Abandonada, Mater Pulcra Filia Pulcrior e a Pérfida Cloé. Três sátiras à mulher. Jovem Lília Abandonada, sempre que a vejo olhando para os céus, com ar de lírica neurastenia, dá-me a impressão de estar pedindo a Deus ao menos um alferes de infantaria. Entraram na conversa a filha e a mamã. A mãe era bonita. E a filha? Era também. Esta senhora é sua irmã? E a mãe teve um sorriso de contente. E a filha? Um sorrisinho de quesilha. Que coisa comovente é o amor da família. Um dia, uma víbora mordeu num pé da pérfida Cloé. Perguntareis, o que aconteceu à pérfida Cloé? Morreu? Isso morreu ela. Mal sentiu a mordida. Ela não teve dores, nem febre, nem nada. A bicha é que morreu envenenada.